nosso povo, abre os olhos, dá os olhos pra se manter sempre vigilante e sóbrios. Enviado como cordeiro para o meio de lobo, se fazendo de lobo pra ganhar um louco rumo a favela, presídio, os vital ferventes, dando cansados e sobrecarregados, que existe alguém que ilumina sua alma, elimina sua dor, ele te dá paz, felicidade, amor. E é nele que buscamos força para nossa caminhada, periferia convertida, nossa meta, nossa jornada. Um boicote à Rede Globo, Souza Cruz, Vaticano e tudo aquilo que é profano. Eis que jaz, uma fonte no deserto, revolução, conversão pra quem tá no inferno. Evangelho é a solução, capaz de fazer a restauração. Levantar do pó o desvalido, tirar da lama o cara que tá caído. Como diz o rei, Martin Luther King fez a grande comissão, a bola da vez. Mais instruído, mais antissistema do que nunca. Achei em Deus a solução, a cura para a mordida do diabo, serpente contra o sistema. A fé é repelente, a grande comissão do tracismo ao lugar de direito. A grande comissão, mais firme do que nunca hoje estou. A grande comissão do tracismo ao lugar de direito. A grande comissão, mais firme do que nunca hoje estou. Fomos levantados pra buscar a ovelha perdida. Filho pródigo, saia dessa vida. Jesus não veio para os sãos e sim pelos doentes. A grande comissão vai atrás desse tipo humano que tá prestes a cometer o suicídio. O viciado que rouba, rouba no varal do vizinho. O detento que vive com mais de 30 numa cela. Mãe solteira sem saber o que fará da cria dela. A prostituta aqui na esquina tenta a sorte. O traficante vendedor do bilhete da morte. O mendigo que revira o lixo do boy. O mano fugindo a mil da viatura do goi. O pai de família que deixa seu salário no boutique. Um enfermo esperando um transplante de rim. Enfim, vida sofrida, uma operação de resgate à periferia. Buscar aqueles que do inferno são refém. Apresentá-los o caminho certo, Jesus, o bem. Venha conhecer a verdade que pode te libertar. Venha conhecer o caminho, a verdade e a vida. Algo impressionante vai acontecer. Fé, esperança e amor tomaram conta do seu ser. A grande comissão, emissão de paz. Na fé em Deus, louco, vai que vai. A grande comissão do tracismo ao lugar de direito. A grande comissão, mais firme do que nunca hoje estou. A grande comissão do tracismo ao lugar de direito. A grande comissão, mais firme do que nunca hoje estou. Você não sabe o quanto eu caminhei. Você que pensa em parar, pensa em desistir. Deus sabe do melhor pra você. Deus quer o melhor pra você. Você não desista, reflita. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Eu sei muito bem como é a dor da frustração. Diante da oportunidade, ouvir o não. Sonhos no chão, tristeza de montão, desilusão. Lembrei de Abraão. Olhai pro céu e contai todas as estrelas. Assim será sua prosperidade, assim seja. Toda promessa passa pelo teste do tempo. És que gere em nós o certo amadurecimento. Ele prometeu, sei que é fiel para cumprir. Falou que tá conosco até o século se consumir. Trotacismo ao lugar de direito, essa é a promessa. Diante da exclusão, Deus fala. Para portas abertas, o que era sonho hoje é realidade. A grande comissão fazendo rap de verdade. Tentaram matar nosso sonho, mas nós estamos em pé. Tipo Deus fez com a vida de José. A grande comissão do tracismo ao lugar de direito. A grande comissão, mais firme do que nunca hoje estou. A grande comissão do tracismo ao lugar de direito. A grande comissão, mais firme do que nunca hoje estou. O Espírito do Senhor Jesus está sobre mim, porque ele, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas oprimidos. Enviou-me restaurar os que estão com o coração abatido, proclamar a liberdade aos cativos e pôr liberdade aos que estão presos, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar